nasci, nasci pra vencer. Quem é você pra me dizer o que fazer? Falo o que pensa, marrentona mesmo. Quem me sustenta é o meu puro talento. Eu nasci, nasci pra vencer. Quem é você pra me dizer o que fazer? Falo o que pensa, marrentona mesmo. Quem me sustenta é o meu puro talento. O banco do meu carro é todo de couro. Pesado mesmo é o ouro no meu pescoço. Pra você que não aceita minha existência, vai ter que lidar com a minha resistência. Sou resiliência e me recuso a cair. Sei chegar em qualquer lugar e também sei sair. Inteligente, visionária, linda e estressada. Nas horas vagas também posso ser sua safada. Ela tenta de tudo pra ferrar com a minha vida. Faz fofoca, olho gordo e também mandinga. Ela não sabe se me quer ou se me odeia. Eu bagunço o coreto dela no poder da preta. Posturada sempre, às vezes com cara de mal. A Prada no meu pé não pega nada mal. Mas pra falar a verdade mesmo, eu combino com grife. Eu lutei por isso, please, não me critique. Mas se quiser falar mal, fala aí da tua casa. Tô sem tempo pra responder com agenda lotada. Ingresso sold out pra assistir meu show. Essa é pra você que não acreditou. Eu nasci, nasci pra vencer. Quem é você pra me dizer o que fazer? Falo o que pensa, marrentona mesmo. Quem me sustenta é o meu puro talento. Mas eu nasci, nasci pra vencer. Quem é você pra me dizer o que fazer? Falo o que pensa, marrentona mesmo. Quem me sustenta é o meu puro talento. Thank you.